Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Vamos conversar com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Continuamos com a ausência do Sr. Professor Amadeu Gonçalves, por um motivo de saúde, a quem desejamos uma rápida recuperação. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial aos nossos ouvintes. Vou fugir um pouco ao que é habitual nas nossas conversas e vou-lhes pedir para comentarem alguns assuntos relacionados com notícias que nos vão chegando e que mostram o desvio do ser humano e da sociedade em que vivemos e que foge, de alguma forma, do fim último para que fomos criados. Antes, vou falar de um e-mail que recebi há dias e que fala de uma futura calamidade no mundo e que se associa a uma terceira profecia do segredo de Fátima. O e-mail referia que após a morte do Papa Pio VI haveria 12 papas que concluiriam seus pontificados. Desses papas, o 12º seria João Paulo II. A partir daí haveria desordens e calamidades com mais intensidade. O e-mail dizia que os homens fabricam armas mortais que em minutos destruíram o mundo e que quem sobreviver a essas calamidades mais desejaria morrer. Não diz que acaba o mundo, mas refere que 2/3 da humanidade poderão desaparecer até pelo efeito de bombas nucleares. O mesmo e-mail dizia ainda que os homens não estão a pôr em prática os mandamentos e Satanás dirige o mundo com ódio e discórdia. Fala que um homem de posição muito elevada que será assassinado e que isso causará a guerra nuclear que chegará rapidamente à Europa. Fala num terremoto durante 8 horas que sacudirá a Terra e o nosso planeta ficará às escuras durante 72 horas com tempo muito frio e ventos muito fortes. A mensagem diz ainda que Nossa Senhora está muito triste, embora diga que isto poderia ser evitado se os homens rezassem e se pedissem perdão. Francisco, esta notícia não é nova, eu já o conheço há mais de meia dúzia de anos. Agora, isto terá algum fundo de verdade? O que é que lhe parece? Ora viva Armando, ora viva Doutora Teresa, uma saudação ao professor Amadeu, com votos de rápidas melhoras, uma saudação a todos os nossos ouvintes. Esse género de e-mails que circulam, informações, livros até, pertencem tudo a um conjunto de literatura muito especulativa, que procura, diríamos assim, fazer uma especulação, porque a palavra não pode ser profecia, é mesmo uma especulação sobre aquilo que será o fim dos tempos. Esta foi sempre uma tentação antiga. Os milenarismos do ano 1000, os milenarismos do ano 2000, esta é sempre uma tentação antiga. Quando será o fim dos tempos? Quando será o fim do mundo? Na Bíblia sabemos que fim dos tempos e fim do mundo não significam bem a mesma coisa. Mas, ó Francisco, aqui não é fim do mundo, aqui seria, portanto, uma destruição. Uma destruição completaria aquilo que poderia entrar na categoria do Apocalipse de fim dos tempos. Fim dos tempos, no livro do Apocalipse, é apresentado como um tempo de perseguição aos cristãos, um tempo de tribulação, um tempo de luta, depois do qual virá, então assim, no fim deste mundo, tal o conhecemos, Jesus, na sua parousia, na sua segunda vinda, para julgar e entregar o reino ao Pai. A verdade é esta, quer dizer, Nosso Senhor, no Evangelho, deixou-nos uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação para todos esses milenarismos, né? Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. E mais já à frente, noutro passo do Evangelho, diz que nem o Filho sabe essa hora, só o Pai que está nos céus. Portanto, parece-me a mim um tanto ou quanto pretenso, uma pretensão desmesurada, querer fazer uma adivinhação. no fundo é o que se trata, do dia e da hora quando nem Nosso Senhor Jesus Cristo o sabe. Portanto, a credibilidade que se pode dar a esse género de manifestações é diminuta, é reduzida. Eu estava aqui a ver se conseguia encontrar um número, ali pelo número 638, 639, agora não consigo decorar, do Catecismo da Igreja Católica, fala-se precisamente sobre o fim dos tempos. Né? E diz: a Igreja não sabe o dia nem a hora, porque Jesus nem ele sabe o dia nem a hora. Entretanto, até lá espera vigilantemente. Mas agora sabe que antes desse dia e dessa hora virá um tempo de tribulação, de perseguição. E o triunfo da Igreja não será por via de um triunfo humano, de poder, de ascensão, mas será o contrário. Será pela humilhação, pela perseguição, pela grande tribulação. Daí virá o triunfo da Igreja, ou seja, dos filhos de Deus. O Catecismo é muito claro e profético nesses números. Se me der mais algum tempo, depois procurar aqui e encontrar o número com exatidão. Os números mais proféticos do Catecismo da Igreja Católica. Com isto, né, posto esta ressalva fundamental do ponto de vista teológico e bíblico, não quero, como diziam os ingleses, deitar com a água do banho o bebê fora também. E por isso dizer o seguinte: na verdade, nós, olhando, como nos pede o Concílio Vaticano II, os sinais dos tempos, ou seja, aquilo que Deus está a falar para o tempo correto, com o auxílio de um conjunto de aparições marianas, que umas já decorreram, outras estão a decorrer e estão ainda sujeitas à chancela de credibilidade da Igreja, nós podemos intuir, e não mais do que isso, né, que se apressa esse dia. Né? Podemos intuir isso. Basta recordar o Papa Emérito, Bento XVI, em Fátima, quando veio em 2010, e disse que a gente apresse o triunfo do coração de Maria. A gente sabe que o triunfo do coração de Maria não é outro triunfo do que o seu filho Jesus Cristo, que acontecerá no fim dos tempos. Ou seja, podemos intuir, e o Papa, quando veio para cá, falava, né? Esquece, é um engano pensar que a mensagem de Fátima já completou todo o seu alcance profético. Né? Porque muita gente pensou assim. Quando no ano 2000 se anunciou que a terceira parte do Segredo de Fátima seria seria dirigido ao Papa João Paulo II e à perseguição da Igreja no século XX, a mensagem está completa, né? Toda a mensagem está resumida e completa. E o Papa disse em Fátima que não é assim, né? A dimensão profética da mensagem não está completa. Não está completa. O Sr. Melo estava-se a referir, fala inclusive do Bento XVI e do atual. Pois, com certeza, mas é como vos digo. Eu sei que existe, relativamente à mensagem de Fátima, não é? Uma série de especulações, sobretudo no que diz respeito, portanto, é um movimento chamado Movimento Fatimita, sobretudo no que diz respeito a uma possível ocultação de parte do segredo de Fátima, não é? Pois as coisas, historicamente, de facto, não ajudam tanto. Porquê? Bem, a propósito, uma sugestão muito interessante era se pudessem ver a exposição que está neste momento em Fátima sobre o segredo, por baixo da Igreja da Santíssima Trindade, onde estão os manuscritos originais da Irmã Lúcia, inclusive a terceira parte, com especial licença do Vaticano, veio do arquivo da Congregação da Doutrina da Fé, e está lá em exposição numa caixa forte para que pudéssemos ver o texto original da Irmã Lúcia. Contudo, esse movimento de Fátima vai buscar diferenças e algumas incongruências que existem do ponto de vista, ou dificuldades que existem do ponto de vista histórico. Lembro-me, por exemplo, de uma delas, que é, sabeis, não há só uma única versão do texto escrito da terceira parte do Segredo de Fátima. Há uma outra versão, não é? Porque uma foi dirigida ao Santo Padre e outra foi dirigida ao Bispo de Leiria Fátima. E, E ao que parece, há uma ligeira discrepância na forma de relatar de um e de outro. Não é? Mínimas, mínimas. Aquela que mais, diríamos assim, é flagrante, ou que mais dúvidas tem lançado, e sobretudo é destas dúvidas que vão buscar as pessoas, têm ido buscar dificuldades. Espero não estar a pôr macaquinhos na cabeça, porque eu não concordo com essas dificuldades, mas é pronto, do ponto de vista histórico, é o que é. Essa uma outra parte, que não é esta que está ali em Fátima, termina com um sugestivo e etc. E etc. Uma Lúcia escreve e etc. E assim termina a carta. Ou seja, isto alimenta uma especulação. Porque é que nesta outra versão e etc. Depois há um dado, não é? Ainda estes dias estamos a gravar o programa quando está a decorrer em Roma o consistório para a criação de novos cardeais. E ainda estes dias é nomeado cardeal, ou criado cardeal, melhor dizendo, o cardeal Loris Capdelvila, que foi o secretário, tem 98 anos, o senhor, e foi o secretário de João XXIII. E o Papa quis, como o senhor, um ancião venerável, conceder-lhe o título de cardeal. E este cardeal, porque é que eu te falo dele, relata, não é, precisamente essas duas versões que existem. Uma que está na congregação da doutrina da fé e outra que ele próprio guardou e foi mostrando aos pontífices, que está na escrivaninha do Palácio Pontifício junto do Santo Padre. E cada vez que era eleito novo Papa, ele fez isso com dois, com João XXIII e com Paulo VI, ele próprio mostrou a santidade. Está aqui o texto da terceira parte do Segredo de Fátima. E ele próprio relata que tanto João XXIII como Paulo VI leram o texto e disseram: isto não é para mim. E mandaram estar o texto e arrumá-lo nessa escrivaninha do Palácio Pontifício. Né? Sabemos que no dia 14 de maio de 81, um dia depois do atentado de João Paulo II, o secretário particular, o Rora Cardeal Stanislao Dziwisz, leva esse envelope ao Papa, que está na Clínica Gemelli, para ele ler, e ele imediatamente percebe-se, e tem aquela celebérrima frase: foi uma mão que disparou o revólver, mas outra mão, a materna de Nossa Senhora, guiou a bala. E, portanto, isto para dizer o quê? Que há, de facto, duas versões do texto, e na base destas ligeiras discrepâncias há movimentos, sobretudo norte-americanos, muito ligados a esta dificuldade de se aceitar se existe mais ou menos alguma coisa relativamente ao segredo de Fátima. Eu, para mim, prefiro aceitar o comentário teológico que, na altura, o cardeal Ratzinger, em 2000, quando foi publicado o Segredo, fez. E ele, no comentário teológico, é perentório. O Segredo é este, as linhas básicas do Segredo de Fátima é este, e esta é a sua interpretação. Fátima fala de conversão e de penitência. Fátima pré-anuncia o fim dos tempos, na medida em que anuncia a grande tribulação pelos qual vão passar os cristãos. Fátima diz-nos que todo a história do papado, particularmente no século XX e seguintes, é uma via sacra. Longe vão os tempos em que o Papa era o Senhor do Mundo Todo-Poderoso. Agora, os Papas, desde Pio X para diante, são todos Papas mártires. Se calhar não com o derramamento do seu sangue, mas pelo martírio da fé, de levarem a bom porto a barca de Cristo, que sofre perseguição por toda a parte. Então prefiro, na minha opinião, não é, com estes elementos históricos e teológicos, prefiro de alguma forma aderir de coração sincero àquela que é a mensagem da Senhora mais brilhante que o sol. Prefiro viver com serenidade essa expectativa do fim dos tempos, mas com a lucidez de quem olha para o que se vê e percebe que, de facto, as coisas estão ficando difíceis para os filhos de Deus. As coisas estão a ficar difíceis para quem quer ser hoje um bom filho de Deus. Soutora, depois desta explicação pormenorizada do Diácono Francisco, e portanto nós confiamos que sim, de facto, essa será a realidade, mas certamente a Soutora quererá acrescentar também alguma coisa. Catástrofes que eles anunciam. O Diácono é que está em perigo. Agora eu... Esta é. Agora, a verdade é esta, quer dizer, Nossa Senhora disse em Fátima, não é? Quer dizer, se os homens não se converterem, pronto, virá algo pior. E agora sou eu a falar, isto não tem nada de teologia, não é? Mas nós vemos até pelo mundo como isto vai, não é? Quer dizer, muitas calamidades, eu vou-lhe chamar calamidades, portanto, estas cheias que têm aparecido na América, elas sempre apareceram, não é? Mas em Inglaterra, mas em que ficam as casas, portanto... Em Inglaterra, 150 anos, acho idêntico, não é? E tem acontecido outros casos, que terras que abrem e que o... E, portanto, aqui em Angola ainda, que há tempos eu via que no Brasil uma rua, praticamente as casas... Portanto, abriu-se uma cratera e as casas... foram incluídas. E impressionante é que realmente no meio disto tudo não tem havido assim morte de pessoas. Tem sido mais danos materiais do que outras coisas. Olha, não sei, doutora, se quiser acrescentar alguma coisa. Há uma inversão de valores que eu acho que isso é que é aflitivo. Nós vemos um mundo em transformação onde parece que há quase que uma competição entre as loucuras humanas, né? E que saem leis de pessoas que tinham a obrigação de ter um bocadinho mais de sensatez no que dizem e no que fazem, claro, que isso é que eu acho que é aflitivo. Valores que eu já nem chamo de valores cristãos, são valores naturais que são calcados aos pés e as pessoas destroem, parece que eles... É a própria humanidade que se quer destruir a si própria. Né? Isso é que me faz impressão. E, por outro lado, a gente vê que, infelizmente, os cristãos vivem um bocadinho de costas voltadas para Deus, mesmo dizendo que têm fé. Mas isso não implica... A epístola de hoje, de São Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Eu acho que a maior parte dos nossos cristãos tem uma fé morta. Porque, no fundo, vejamos, a gente vai ao domingo, a igreja está composta, mas a gente vai pedir a essas pessoas qualquer colaboração e as pessoas negam-se. Quer dizer, depois vemos como é que vivem os casais, como é que vivem os pais e os filhos. Tudo isso acho que é uma distribuição dos próprios valores naturais com que Deus criou o mundo. Isso é que eu acho que é aflitivo. E realmente acho que é preciso uma paciência infinita, só de Deus, que não tenha já mandado o teorito para destruir esta brincadeira toda. De tão estranha e divina maneira a compostura dos montes quase em tons de cristal. Em miríficas feições a paisagem cinzela esculpindo um paraíso terreal. E havia muita cópia de ouro que pelo rio em licores traz douradas aranhas. E nem sei da intenção que a natureza teria no fabrico distinto das flores. E em doces melopeias vestem-se as aves de vermelho no peito, de asas assombradas de azul e de amarelo, e outras se vestem assombradas de outras cores, todas em sombras de um arco celeste, licorosas e melosas e em delirantes sabores. E as árvores inventam frutas em pomares, entre jasmim, lírios brancos e açucenas, que descrevem longos horizontes mais sedosos. Onde a serra toda em rios se desfaz e se escorrem curvas de elegância de flores deleitosos. toda esta gente de festas tão curtas que cobrem tão pouco a pouca parte do corpo. Tocam e cantam em danças entoadas, criando entre si muito boa consonância. Mas vêm outros de rosto contrário ao nosso arraial e em peles de leão. Que os nossos cafres de negros vão brancos do medo que havia de parapangas e arremessos. E de outros voos e então vestem-se as aves de vermelho no peito, e asas assombradas de azul e de amarelo, e outras se vestem assombreadas de outras cores, todas em sombras de um arco celeste, licorosas e melosas e em delirantes sabores. E as árvores inventam frutas em pomares, entre jasmim, lírios brancos e açucenas, que descrevem longos horizontes mais sedosos. Onde a serra toda em rios se desfaz e se escorrem curvas de elegância de fluidos deleitosos. E tão langorosos. Sobre estes paus de tranquias, um talismã de feitiços, de enigmáticas magias, desci à noite num quebranto, e no entanto amanheci. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ou através da radioboanova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Comentamos os factos que mostram o desvio da sociedade provocada pelo ser humano. Doutora, vou pegar em alguma das afirmações que fez e para dar continuidade aqui ao nosso programa. Doutora, de facto, levantou aqui várias questões. Parece-me que é uma loucura humana, sem valores, cristãos de costas voltadas. Foi uma das coisas que eu apanhei e que tomei nota. De facto, assim é. E só os cegos, ou aqueles que não querem ver, é que não constatam esta realidade. Penso que não será necessário nem sequer colocar ou ter óculos para vermos esta verdade. Apetece-me perguntar, haverá muita diferença no aspecto moral em relação às cidades arrasadas de Sodoma e Gomorra e à nossa cidade atual? O que é que lhe parece? Eu penso que nós somos piores. Sim, simplesmente, pronto, eu acredito que, apesar do que eu disse há bocadinho, da falta de fé autêntica, a fé em obras, eu acredito que haja um magote, e Nossa Senhora disse que havia muita gente que se condenava por não haver quem se sacrificasse por elas. Portanto, eu acredito que ainda haja um magote pequeno, um pequeno rebanho, de gente comprometida e que Deus atende e vai, na sua misericórdia infinita, nos vai aguentando. Porque, e talvez nessa altura, até porque havia menos esclarecimento religioso, eles eram um bocadinho mais, talvez, animalescos e não tão pervertidos como nós somos hoje em dia. Porque eu acho que o grande mal não é só a libertinagem de hoje, é a maldade humana que existe. E talvez, não sei, não conheço a história de Sodoma e Gomorra para saber. Penso que não haveria talvez tanta maldade estruturada como hoje em dia há. Eu, quando no outro dia vi mais ou menos um mail a justificar a revolta da Ucrânia, que agora não está a ser, agora estamos a ver que aquela gente já está a ser orientada por grupos que se encarregam disso mesmo, não é? Mas aquelas primeiras revoltas deles, no meio daquele gelo todo ali a fazer vigílias, eles não queriam pertencer à Rússia porque, ou não querem pertencer à Rússia, porque sofreram brutalmente. Eu fiquei horrorizada com a chacina que foi. No espaço de um ano, 7 milhões morreram de fome, crianças, velhos, adultos. Quer dizer, como é que é possível um ser humano estabelecer um programa tão dramático? E a forma refinada, oh, Soutor, a forma refinada como eles morreram à fome, ou como lhes provocaram, exato, que eles morressem à fome. Até as próprias sementes que eles tiravam do chão lhes foram proibidas, quer dizer, as imagens são terríficas, quer dizer, eu fiquei horrorizada com aquilo. Eles preveniam que as pessoas sensíveis não ouvissem, mas eu resolvi arranjar coragem para ver. Portanto, eu penso que hoje, não sei se Sodoma e Gomorra eram tão estruturalmente maldosos. Hoje em dia, há toda a ordem. Há a parte de libertinagem e há a parte selvática, falta de ética. Inclusive, lamento de ir meter aqui uma colherada política, eu li anteontem de que saiu no Diário da República uma lei que proíbe que os jornalistas falem dos ordenados dos políticos. Quer dizer, isto é o máximo. Então nós não temos direito a saber o que é que eles ganham. Claro que a gente já sabe que é uma pouca vergonha. E já sabemos que a corrupção dentro da classe política é muito grande. Inclusive, ninguém da esquerda, na direita, nem cientista, nem nada dessa brincadeira, bloco de esquerdas, falam dos milhões que se gasta na Assembleia da República para se comer o dia inteiro à grande e à francesa e embedarem-se até ao fim, se quiserem, por 3 euros. Quer dizer, isto é aflitivo, não é? É falta de ética profunda. Eu não sei, portanto, isto é em relação à sua resposta. Não sei se Sodoma e Gomorra, eu não vivi lá nessa época, claro, apesar de velha, mas eu penso que devia ser mais tipo luxúria que abundava, não é? E hoje em dia acho que nós estamos num leque de perversão maior. Francisco, de facto, a Sra. Fala de uma maldade, humana. Eu acrescento uma maldade refinada. E colocando a mesma questão e acrescentando mais o seguinte, hoje falamos de e-mails. Há poucos dias eu também recebi um e-mail que fala sobre a Disney. Refere que tem programas infantis com gays que vão procurando normalizar a ideia nas crianças de pais do mesmo sexo e que isso, portanto, baralha a cabeça daquelas crianças com cenas antinaturais. Eu coloco esta questão: como é que os pais poderão proteger, já hoje e no futuro, os seus filhos, quando estas situações surgem até de empresas, portanto, insuspeitas? Insuspeitas? Para quem tem a ingenuidade nelas acreditar. A questão é esta. Como sabem, isto é a revolução cultural que, através desses grandes fóruns de discussão, como a ONU e as suas várias comissões, que depois fazem uma pressão extraordinária sobre os países signatários, para, veja-se ainda há dias, aquelas dificuldades todas que sentiram através da Comissão para os Direitos Humanos das Crianças, na pressão que faziam ao Vaticano, não é? Por causa de mudar, aproveitando uma crítica justa, claro, ninguém diz, à questão terrífica da pedofilia, aproveitavam para trazer recados e dizer que a Igreja tem que mudar a sua posição relativamente, por exemplo, à homossexualidade, porque se enquanto não o faça, as crianças que têm tendências homossexuais vão ser discriminadas pela Igreja. Desculpe interrompê-lo, mas toda a gente que estudar o desenvolvimento da criança em psicologia sabe que numa fase da vida toda a criança é homossexual. A heterossexualidade faz parte da evolução da afetividade. Portanto, eu acho que essa gente utiliza até a certo ponto a ignorância popular para propagar as suas ideias. Também não domino tanto o que sei é que se procura normalizar, fazer uma autêntica revolução cultural, não é? E essa revolução cultural, diríamos assim, tem várias frentes. Seja através das políticas de Estado, não é? Que muitas vezes as políticas optadas pelo Estado nada mais são do que políticas geridas através dessas grandes comissões de topo, não é? Não sei se temos uma noção, por exemplo, do que se passa na América Latina, mas na América Latina há um conjunto de países que estão a fazer uma autêntica revolução no que diz respeito às leis do aborto de uma forma extraordinária, porque fazem aquilo corporativamente. Ou seja, aproveitam a visita do chefe de Estado, da Dilma, do Brasil e de outros todos, de um país para o outro, para poderem fazer pressão social. Portanto, são os próprios chefes de Estado que estão na linha da frente da pressão social para levar Estados onde a presença cristã é mais forte e por isso onde a legislação sobre essas matérias fraturantes é menos existente, para fazerem e exercerem grave pressão. Não é? Não nos podemos esquecer, por exemplo, no caso do Brasil, que de alguma forma é luzeiro para a América Latina, que existe um conjunto já enorme nestes últimos 10 anos de legislação que se procurou aprovar para precisamente fazer essa revolução cultural, desde o aborto a todas as circunstâncias, casamento homossexual, a lei da homofobia, que na prática iria proibir, por exemplo, que no Brasil se vendessem bíblias, porque a Bíblia entraria na categoria de livros homofóbicos, e portanto isto está a um ritmo extraordinário. E depois as grandes fundações, né? As grandes fundações norte-americanas, e aqui chegamos à Disney e outras. As grandes fundações norte-americanas neste momento são quem estão a pagar esses estudos, esses relatórios, essas coisas todas de que esses organismos se servem. São os grandes sponsors, patrocinadores de todas essas relatórios que existem para que o mais rapidamente possível uma nova ordem mundial orientada pelos princípios e doutrina da ONU possa chegar aos vários países para a tal revolução cultural, revolução sexista, feminismo, movimento homossexual, aborto, eutanásia, sei lá, tantas e tantas e tantas realidades. Portanto, é óbvio que as famílias, voltando à pergunta, deverão ter muito cuidado na educação, se querem educar convenientemente os seus filhos, muito cuidado na educação deles, não é? Porque hoje em dia a internet é um mundo, a televisão é um mundo, a própria escola deixou há muito de ser neutra em muitas destas matérias. Não é? Cada vez que falo em reuniões de pais me dizem os professores, a escola, os programas, que tudo lança uma suspeição extraordinária sobre aquilo que são a doutrina tradicional da Igreja. Pois é, portanto temos que ter os olhos abertos e procurar educar convenientemente as novas gerações. Sra. Doutora, isto são muitas questões que são colocadas aqui em cima da mesa. Eu não sei se a doutora vai querer acrescentar alguma coisa a este aspecto que estávamos a falar da Disney, até porque no mesmo e-mail falava também na Nestlé e que, inclusive, que isto de facto é extraordinário. Eu fico impressionado, porque o mesmo e-mail falava também da Nestlé e dizia que eram enviados fascículos com letras estrelinhas, creio que dizia isso, que de alguma forma pretendiam como que esconder das crianças a existência de Deus. Portanto, isto de facto é, olha, eu não sei

ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, Dona Ida Pastoral, e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Comentamos factos que mostram o desvio da sociedade provocada pelo ser humano. Entramos na terceira e última parte do nosso programa e vamos falar um pouco também de dar sequência um pouco ao que há pouco referíamos, e que a codação é um desses aspectos. O Tribunal Constitucional enviou o documento para análise, novamente para o Parlamento. O que é que isto vai dar? Qual é a opinião que têm? Não sei se o Francisco quer, ou se a Doutora, qual deles quer começar com este assunto. E se calhar depois podemos desenvolvê-lo. Esta semana talvez esteja mais presente isso, mais uma vez um e-mail que recebi, ainda por cima o título era qualquer coisa sobre uma criança chamada com o meu nome. Portanto, isso deu uma certa ligação ao caso, além da parte moral e intelectual. Da criança que é uma frase que se usa muito hoje em dia e que me irrita solenemente, é falarem nos superiores interesses da criança e depois fazerem as maiores barbaridades. Isto é a proposta da coadoção, em que uma criança perde a mãe, vive durante 5 anos educada pelos avós a brincar com os primos, portanto os 5 anos primeiros. Está também estabelecido, psicologicamente falando, que os primeiros 6 anos de vida são os mais importantes na estruturação da nossa personalidade. Portanto, esta criança vive os 5 primeiros anos, portanto, uma fase importantíssima da vida de uma pessoa, com a avó e com os primos, até que ao fim desses 5 anos o pai resolve juntar-se com um outro senhor e pedir com a adoção dos dois homens para a criança. Vão lá para o tribunal, etc. É-lhes concedida a criança, mas e quando lhes é concedida, fica proibido que a criança lide com a avó, com os primos, inclusive que o nome da criança, do nome da criança, passa a ser eliminado o apelido da mãe. Quer dizer, eu acho que é destruir os caboclos de uma personalidade. Doutora, se eu entendo bem, portanto, a coadoção, neste caso, portanto, a mãe morreu, o pai juntou-se com outro homem, com outro companheiro, pediu que a filha, portanto, fosse coadotada por ele e por outro homem, e a partir daí há uma legislação que se perde a relação com a família, com as famílias anteriores. É isso, não é? Exatamente. Ok. Mas repare, além de ser horrível, é numa fase importante da vida daquela criança. A criança, tudo quanto ela viveu até aquela altura, foi abolido, inclusive o apelido da mãe. Por azar da criança, passado uns anos, isso eu não sei dizer quais são, quantos, o pai morre. Portanto, ela fica a viver com alguém que não lhe é nada. Com o companheiro do, com o companheiro do pai. Uhum. Quer dizer, isso é abominável. Eu acho isso abominável. É destruir uma pessoa. Claro, não faço a minha ideia se ela depois de crescida vai procurar saber quem era a família e tentar encontrar a avó, mais os primos, etc. Tal. Simplesmente o que eu acho é destruir uma personalidade. Porque ela, como digo, os primeiros 6 anos de vida são os mais importantes da nossa estrutura de personalidade e eles vão abolir completamente por causa dos soberanos interesses da criança. Eu acho isso um cinismo. Acho um cinismo. A doutora disse que o pai se separou, se divorciou do companheiro. Eles também se divorciam? Também, pelos vistos. E, portanto, a criança, ou morreu, e já não sei dizer. Sei que a criança ficou com o companheiro do pai. Portanto, um homem que não lhe é nada. E ainda de mais relações com o pai. Sim, porque se divorciaram. Eu não sei se divorciaram se morreu. De qualquer maneira, acho abominável que a criança fique entregue a um homem que não lhe é nada e que lhe façam. Digamos... Teresa, desculpe lá interrompê-la. Mas quer dizer, o homem não lhe é nada, como a forma que uma mulher não seria. Portanto, o problema está, a meu ver, da relação, ou não, não é tanto a relação que se pré-estabeleceu, mas o próprio mal em si, que é ser uma família que não o é. Vamos ser claros. Claro. Porque isto pode acontecer com o casal heterossexual, o que está a dizer. Né? Vamos imaginar que, mas o caso, não sei se tem noção, a questão da coadoção ainda mais tem efeitos que ainda podem ser... Falou que a mãe natural morreu. Pode não ter morrido. Vamos imaginar que a mãe natural cede direito, o direito de maternidade, no caso aqui, a titularidade sobre a criança, perde essa a paternidade. Está a perceber? Isso pode acontecer. Portanto, pode acontecer que no caso do divórcio, quando, por exemplo, manifesta incapacidade da mãe, não é? O titular da paternidade, direito de paternidade daquela criança seja só um. No caso é para o pai, se isso é uma mãe. Depois essa pessoa juntava-se a outra, não é? Casava-se ou união de facto ou o que for e pedia a coadoção, que já é possível para casais heterossexuais, não é? Para daquela criança. Se o pai, por exemplo, natural, né, morresse, né, ficava com a cama com a senhora que também não era nada. Portanto, a questão aqui, eu penso que a questão não é tanto o não ser nada ou não, apesar disso ser sempre uma experiência dramática, mas a questão aqui está, penso eu, muito vinculada com o homem e com a abolição de toda a família da miúda. Pois, mas isso é normal. Não, proibir que se dê com a avó. A avó não a pode visitar, a avó não lhe pode telefonar, os primos não a podem ver. Pois depende de casa a casa, dos parceiros, isso aí é uma coisa... Eu agora conheço um bocadinho disto porque da minha família tenho uma situação de adoção. Portanto, e há parceiros técnicos que se colocam sobre isso muito complexos, não é? Uma prima minha que adotou uma menina. Ela é mãe solteira e neste momento é possível a adoção por parte de famílias monoparentais. E pronto, mas aí no caso ela ficou, a guarda, diríamos assim, pode, é só da minha prima, a Joana, que é titular, é mãe daquela criança para todos os efeitos, e tem direito de paternidade sobre ela e a criança também pode contactar com a família de sangue, nomeadamente porque tem mais um irmão e nomeado que conhece e mais uma avó. As relações com a família de sangue acho horrível. Pois, depende. Sobretudo da família. Aquelas que o educaram até a certa altura. Depende, doutora Teresa, porque depende também dos dados de cada criança. Vamos imaginar que a família de sangue é um fenómeno de desgraça. Se fosse lidar com a minha avó paterna não me importava nada. Pois, não, não. Uma família estruturada, quer dizer, pode até fazer. Vamos imaginar que são pessoas ligadas ao crime ou a uma pobreza extraordinária de várias ordens, moral, etc. Mas quer dizer, leis... não convém para a educação daquela criança que ela esteja a contactar. Nisso. Pois, com certeza que não. Se me é permitido falar sobre a questão da coadoção, né, e da adoção e deste chumbo do Tribunal Constitucional e destas dificuldades todas. Vou contar uma criança que isso é com duas lésbicas, e portanto uma é a mãe, a mamã, e a outra é a mãe. Pois, isso aí é que está a grande questão, não é? Quer dizer, o Tribunal Constitucional, houve aqui, como vimos, um expediente da parte do Parlamento muito rápido. Eu não sei se temos muito tempo ou não, porque isto demora um bocadinho a contar. Então temos 6 minutos. Pronto, eu vou contar a forma mais rápida possível para o Dr. Teresa também poder comentar. Houve aqui um expediente político extraordinário, não é? Porque nós tivemos os partidos da esquerda, que são habitualmente muito mais francos da democracia, a proibir aquilo que é a expressão máxima, ou a contestar aquilo que é a expressão máxima da democracia, que é o referendo, né? Portanto, e tivemos a direita, centro-direita e direita, que habitualmente são muito mais centralizadores do poder nas sedes próprias, não é? Propor um referendo. Do ponto de vista da ciência política, só isto aqui manifesta que ninguém fez o papel que queria. Não é? Quer dizer, porque se fosse para o caso de votação em sede parlamentar, naturalmente que a esquerda unia ser bloco e aprovaria, a direita unia ser bloco e reprovaria. Mas como há grandes fraturas dentro do PSD, a questão é clara, eles não se entendem entre eles, só a disciplina de voto é que conseguiu domar aquela realidade, fez com que se utilizasse este subterfúgio. Vamos mandar para o Constitucional, se isto é, pode ser ou não ser, fazemos isto para referendo, se isto pode ser ou não ser, e a gente lava as mãos com Pilatos. Lavamos as mãos com Pilatos. O CDS absteve-se, não é? Quer dizer, quando a gente sabe perfeitamente o que é que eles pensam sobre o assunto, portanto, assim, ali ninguém foi muito claro e ninguém fez aquilo que queria. Mas enfim, ok, está bem. Questão política à parte. Questão estrutural. Não é? O diploma é enviado para o Tribunal Constitucional, através do Presidente da República, que pede a constitucionalidade e ela vem reprovada. A esquerda, imediatamente em bloco, vem dizer, estão a ver? Nós sempre dissemos, o Parlamento tem possibilidade de aprovar isto, não é preciso nada ir para, como se diz, referendo. E a direita diz, nós vamos agora analisar e vamos ver o que é que vamos fazer, etc. Dê-nos tempo a pensar e não sei o quê. Mais uma vez, a perspectiva da fuga de uns e a perspectiva já de aprovar quanto antes dos outros. E todos esqueceram, parece-me a mim, de ler o que diz o acórdão do Tribunal Constitucional. É que o acórdão do Tribunal Constitucional, a primeira coisa que diz é fundamental. Fundamental. Porque, para quem dizia que não era preciso referendo nenhum, o Parlamento tinha toda a legitimidade para fazer uma coisa destas, até porque isto seria uma consequência da lei de 2008 que aprovou os casamentos homossexuais, não é? E portanto isto seria uma consequência natural dessa lei, o Tribunal Constitucional diz, não, esta matéria é referendável. Isto é logo a primeira questão que é fundamental. Do ponto de vista jurídico, o Tribunal Constitucional dizer que esta matéria é referendável significa o quê? Esta matéria tem um caráter extraordinário. Porque para legislar o Parlamento, legisla o ordinário. O extraordinário, aquilo que é de interesse nacional e que precisa de uma discussão ampla nacional, é que o referendo é. Vamos imaginar que o Parlamento queria fazer um referendo sobre se o Estado deve pagar ou não o ordenado ao fim do mês. Agora vamos fazer um referendo se as pessoas acham ou não que o Estado deve pagar o ordenado ao fim do mês. O Tribunal Constitucional ia dizer, não, isto, porque isto é o ordinário. Isto é do... O povo já delegou no Parlamento a resolução destes problemas ordinários. Mas problemas extraordinários, não. E este é um caso destes. Portanto, a primeira questão aqui fundamental do acórdão é reconhecer que há toda a legitimidade para um referendo porque esta matéria é vasta, complexa, de interesse nacional. Portanto, matéria referendável. Segundo aspecto. O Tribunal Constitucional chumba isto, não é? Por causa da formulação. Duas perguntas iriam dar aso a bastantes dúvidas. Vamos imaginar o que era. Se a resposta à primeira concorda com a adoção por casais homossexuais fosse não, e a segunda pergunta, que é concorda com a co-adoção, fosse sim. Então, como é que fazíamos? Que lei seria esta tão esquisita? Pode-se co-adotar, mas não se pode adotar. Percebem a ideia? Bem. Então, com certeza, isto terá que ser burilado, né, por forma a entender-se. Depois, o Tribunal Constitucional faz um bocado de história e diz, atenção, que quando foi aprovada a lei do casamento homossexual, na altura já se disse com clareza na lei que isto não visava a adoção. Já se disse hipocritamente, temos que reconhecer. Porque a esquerda, que não quis fazer tudo ao mesmo tempo, arrependida de morte deve estar ela... requentou a proposta e 5 anos depois aqui está. Depois há também, a juntar-se a isto, um parecer da Ordem dos Advogados, que é fundamental, a meu ver. Há dois princípios para ser contra a questão da adoção ou coadoção por parte de casais homossexuais. E estes nem têm nada a ver com a questão da fé, é só do bom senso. Primeiro princípio, a questão de que muita gente diz o problema da adoção e da coadoção é este. É melhor as crianças estarem com casais assim do que estarem em instituições. É chamado o princípio do mal menor, né? É melhor eles estarem numa sede deste género de família a estarem numa instituição. Bom senso diz-nos, o mal menor nunca é um bem. Francisco, temos apenas um minuto. Portanto, este é o primeiro princípio que tem que ser rebatido, não é? Não sabemos. Depende da instituição, depende de tudo. Depois há este parecer da Ordem dos Médicos que vem rebater. Afinal, quem é que tem direito a adotar? São as crianças que têm direito a ser adotadas ou são os homossexuais que têm direito a adotar? E o parecer da Ordem dos Médicos diz é o direito da criança a ser adotada e não um pretenso direito do adulto a adotar que deve sempre prevalecer sobre o legislador. Isto foi o parecer da Ordem dos Advogados. É o direito à criança a ser adotada. E o direito da criança a ser adotada implica que essa adoção se faça em respeito pelo princípio da família natural, ou seja, por uma família constituída por um pai homem e uma mãe mulher, e não por um homem a fazer de mãe ou uma mulher a fazer de pai. Mais claro que este parecer da Ordem dos Advogados não pode haver. Portanto, ele pede que esta lei seja reprovada. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.